826, aciona 0263. Positivo, autorizado para Aracaju, nível 30, movimento 77, decolada 10, curva esquerda, subida ponte, o controle 198, torre 186, transponder 0263, 3554. O trip, contei de sol, nível novamente? 130. Correto, reporte pronto. 3554. 3890, copy. Copia 3890. Frisado Recife, nível 330, via Peruísque 58. Decolagem no zero, curva esquerda, saída Pucaracaju. Controle 198, torre 186, transponder 5552. Pauta autorizada Recife no 330, pela Peruísque 58, decolada 10 com curva esquerda, Pucaracaju. 198 o controle, 186 a torre e 5552 o transponder do TRAN 3890. 3890, correto, repasse pronto. Mataram. Bom dia, Pauta Fungovia, tem a terra. Tem a terra, prossiga. Estamos no pátio 41 a bordo para o voo de cima, entendeu? 110, Corão. Gente, aguarde cópia, o Yankee Zé. Cópia. Salvador, gol no 715 para o táxi. 133 a bordo, 3 horas e 40, alternando com 5. Gente, táxi via India Alpha, 1011 no ajuste, 18.6, quanto espera? India Alpha, 18.6, gol no 715, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, 85, 17, informação Golf, nível 380, Brasília. 3517, gente, informação até aguarde copo. Aguardando copo, 3517. Paulo, gol no 897, puxa acionar 09. Afirma no 9, autorizado, aguarda. Aguardado. Salvador, bom dia, gol 1715.3, espera, pronto. 804 ao 53, 198. 198, boa noite, 04. Salvador, boa noite, 04, passando 2.200 na sua disputa. 804, contato na DAS, subo 360. 360, boa noite, 04. Sete no 5, variável 39, decolagem autorizada no 0. Livre, decolagem, pistão no 0, gol no 7 no 5. 357 estabilizado. Lá, 357, complete final IDS, chame torre 1986. Torre 186, bom dia. Guarde, puxa, 3890. Aguarde. São Golf 360, correção 380, ou repetitivo para Galeão. Gente, aguarde a cópia 1011, o nome é 05. Valeu. Três, cinco, sete, aguarda, pista livre. Sim. Ciente ou contrato autorizado a puxar no 9, senhor, o próximo setor. Ok, obrigado. Sete, cheque trem variável com 39, livre pouso no 0, 1011. 9357, trem baixado e travado, livre pouso. Sete, nove, cinco, cinco, meia, 19, 8, Floriais. 9 e 8, bom dia. O puxa acionamento, portão 7. Gente, aguarda no copo, seu terceiro para puxa no setor do pátio. Aguardado, tá 35 no 7. Tem 360, bom no 7 ou no 5. Bom, 607, chame Recife, 13325. 13325, no 607. Serra Copa. Autorizado Ilhéus, 500 pés AGL, decola no 7, direita, litoral sul, controle 19-8, torre 18-6, e vá acionar o transponder 0264. 0264, 500 pés AGL, dá um no 7, torre direita, litoral sul, 19-8, é o controle 0264, 1 a bordo, pátio 4, acione, chama a torre. Copo para copo, tá 35 no 7. Pesado Brasília, nível 380, não é pêndulo 17. Decola no 0, curva direita, na gole eu fito. Controle 19-8, torre 18-6. Transponder 5-0-1-2. Tá 35 no 7, autorizado Brasília, nível 380, aba Zulu 17, decola da 10, curva direita, saída gole, transição ofito, controle 98, transporte 5012. 35 no 7, correto, recorte pronto. Tá pronto para o pushback estouramento, 35 no 7. Aguardando push. Solo Salvador, gol no 897, está pronto para o táxi, tem 150 a bordo, com 3 horas e 20 de autonomia, alternando Campinas. Gente, táxi Juliette Alfa, 1011, 18 mesmo, posso esperar. Gente, gol, 1897. 3890, após a saída do gol do pátio, autorizado push na remota. Mas o gol iniciando o push, 3890. 3597, coordene com a sua equipe de solo, se for possível puxar simultaneamente com o tráfego da sua companhia que iniciará na remota, autorizado. Caso negativo, aguardar. Fiquei coordenando com a equipe de solo da 3597. 605, confirme a rota do seu plano. Upper Whisky 50, leve Upper November 8. Salvador, o trip 5 na 4, parte 3 para o pushback. Trip ciente, no parte 3 autorizada para o táxi. 5 na 4. Bom, 804, chame Recife em 13325. 3325, no 804. Zulu, prossiga. destino. Gente, aguarde, pode. Chame para ingresso no 7CA. 357, bom dia. Mantenha a posição na Alfa antes do ataque 6 quilos. Alfa 6 quilos. 9357. Ingressando ao 7, o Sierra. Sierra, decolagem autorizada. Variável com 3 nós, Sierra. Decolagem autorizada, o passando em Sierra. Ponto de espera, pronto, gol no 897. 897, decolagem autorizada, zero, variável com 3 nós. Sierra, livre de decolagem, gol no 897. Tá fora do solo, Papatangue, quem é que você acerta? Você acerta o 01198, regresso. 01198, regresso, Sierra. Estacionamento 23. 605, ciente, aguarde push no 3. Ainda estou confirmando o seu plano de voo. Aguardando. Voo 7 no 5, chame Recife 1260. 1260, voo no 7 no 5, bom dia. Salvador, 355 no 4, está com 65 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, está alternando Salvador para o táxi. O trip, ciente, táxi até a saída do parque 3, 55 no 4. E até a saída do parque 3, 55 no 4. Via litoral 510, o estimado para a terminal Ilhéus, aos 0936 e o pouso em Ilhéus 10110. Ciente. Ataque do 9287. Seguindo o trip autorizado. Afirmativo, qual a posição? 7, pátio principal. Ok, obrigado. Nove sete ao 03 198, boa viagem. 098, bom, obrigado. Alterando Campinas. 7 alfa 18 6, o 3597. 7 alfa 18 6, pode estar tanto aqui com 7. Bridge, passa 2200. 897, contato radar, suba 360. 360, gol no 897. Solo, gol no 605. 05, prossegue. Ok, pode iniciar acionamento e pushback enquanto aguarda a autorização, senhor? Negativo. Aguarda a cópia, estou em contato com o centro, ok? 1011. Ok, você teria um motivo aí pra demora? O plano era os 57 já, né? E já tá pronto aos 42. Afirmo, notando as rotas preferenciais, já não está mais em vigor. Eu tô confirmando com o centro qual a rota que você vai fazer. Ok, se puder agilizar. Só quero saber por onde é que você vai voar. É, conforme o plano, vou ter que reabastecer de novo, né? A nível mais baixo também. E que você ainda não recebe o seu transponder? Confirme. 317 do transponder, o mais acionado 0264, mantendo 510 do CA. Decolar na PUCA. E o senhor vai decolar após esse tráfego, ok? Porque nós vamos decolar na Conde, na 056. Afirma, mas o senhor interfere na PUCA. Ok, aguardado, então. Para o táxi está 3890, POB55, autonomia 5 horas, alternando Natal. 3890, agiliza Juliette Alfa, 1011, 18,6, quanto espera? Juliette Alfa, 1011, 18,6, obrigado. 05, autorizado puxar, aguardando a cópia. Está autorizado, pushback e aguardando a cópia, não é 05. O trip vai dar passagem a um Airbus, que vai passar um Airbus ATAM e vai seguir até o ponto de espera. Ajuste 1011 e 18,6 no ponto de espera. 9357, após o trip, prossegue portão 7. Afirmativo, após o trip, prossegue 7, 987. 305, qual a rota que tem no que o senhor preencheu? Tarde. Tá ciente o certo, é. Tomeia, Gruff, Upper Zulu no 4, Bravo, Bravo, Charlie, Galeão. Tá 1 no 0, tá 3, 5 no 7. 700 pés. Tá mantendo 510 o certo, e litoral. Slida, voo direto BDEV, intercepta a rota do seu plano de voo. O controle 198, torre 186, transponder 5001. Agora 360 Galeão, conforme plano. Saída é a da Euleda, depois voa BDEV. Decola da 10, curva na direita, 198. O transponder 5001, o gol 1605. 5001 no transponder, reporte táxi. Portaremos, gol 1-0. Salvador, TAM 3890, bom dia, pronto. 3890, ali mantendo 0. Ali mantendo, 3890. Coordenação, quando na terminal Ilhéus, sente contato em 120 decimal 1, já passado seus estimados para aquele controle. Todo limite da terminal de Ilhéus, 120 decimal 10, para que essa linha passe no centro do CA. Controle 198, torre 186, transponder 5003. B 04. Gente, na bata, 4 a bordo, autorizado acionamento, faça um cheque no rádio, muito chiado nessa transmissão. Senhor Salvador, muito bom dia, Rio 5973, Cente do Hotel, 310 para Recife. O Rio, hotel confere, aguarde cópia Recife. Escuta, né? 1605, para o táxi, 124 a bordo, 3:50 de autonomia até na Campinas. Gente, táxi via Índia Alfa 18,6, parceira. Índia Alfa 18,6, 1605. Salve, Salvador, muito bom dia, até 3153. Com a informação, hotel Galeão 360. 380, mais cópia. 380, nosso escuta. Bom, 897, chame centro Recife, frequência 13325. 13325, gol 1897. Salvador, alguma possibilidade de coordenar a proa de Ofito direto para o TAN 35 no 7? Aguarde. Chiado e Clareza 4, chama a torre para o táxi. Variável com 5 nós. Chama a 4. Salvador, Goro 605, bom dia, atmosfera pronto. 3890 aos 11, 198, vou viajar. 198, bom dia. 605, após o trip alinhar e manter. Após a decolagem do trip, alinhe e mantém. Voo 9605. 330, tá? 3890. Fuca, Aracaju, decolada leste, curva raiz esquerda. 50 no 3, o transponder. 1980, o controle. O 59, 5973. Correto, 50 no 3, reporte pronto. Portará no parte 3, pronto, 5973. Bravo, Índia Hotel 280 Terezinha. Índia Bravo, aguarda 28 Terezinha. No 4 aos 1, 2, 19 e 8, boa viagem. É grato, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, 3P5, segundo 4. 5 no 4, subo nível 130, vigilância. 4. Esperar o hotel confere se é um segundo para cópia. Cruza 120 agora, o TAN 35 no 7. 7. Cinco, variável com 5 nós, decolagem autorizada. Está na decolagem. Firma. Alfinha Bravo, cópia. Outra prossiga. Alfinha Bravo autorizado, Teresina, nível 280, decola no zero, curva esquerda, saída Momo Albo, após Albo, voa Petrolina e após conforme a rota do seu plano. Controle 198, torre 186, transponder 5015. Teresina, nível 280, decola da 10, sobre esquerda, bomba o ponto, direto Petrolina, então na rota certo Teresina, 138, 650 no 5 do transponder, ano 30 Bravo. Após Momo, Momo Albo, Albo direto Petrolina, 19-8 controle. E Momo Albo direto Petrolina, 19-8 controle, Albo ainda Bravo. Bravo correto, 4-3, reporte pronto. Boa viagem. Controle Salvador, voo no 605. 605. Voo 605, contato sobre o 360. 360, voo no 605. Tá 3153? Prossiga. Estamos prontos para o push, estacionamento 8. Eu já sou o copo. Estamos na sua escuta também para copo. Gente, aguarde coordenação Galeão 3153. Ok, muito obrigado. Na sua escuta. Índia November Alpha, copy. Local TGL Vera Cruz, decola no 7, direita, corredor Axé, 1.000 pés, controle 19-8, torre 18-6. Transponder 0115. Deixa eu ver se eu aumentar aqui. Foi. 153, conforme a rota que você vai receber na navegação? Temos Guiné, Upwhisky 50, Bideve, Up November 857. Seguro, Up Zulu 16, Gruff. E a última, Up Zulu 14, Babacena. Gente, só um minutinho. Ok, na escuta. Copiei, November Alpha. Reporte no Pat 4. Ingresso no 7. Caso Zulu, você chamou para ingressar e retornar, não é isso? Sim, retorne para o Pat 4, para a parte da Bata. Zulu 5-3-4. Na escuta, Solo, prossiga. Autorizado o seu curso.